satisfação. Mais uma vez eu tô no jogo, meu irmão. O futuro do país está em sua mão. Desse jeito que está, não consigo encontrar a solução pra viver no mundo bom para mim e também para você. Guaxupé, Minas Gerais, no mundão e no Brasil. Vejo os malucos na rua metendo fogo no pavio, com os neurônios fritando com a cabeça a mil. Eu tô em busca da paz, pode acreditar. Se o mundão não mudar, onde nós vamos parar? Se continuar assim, qual será o nosso fim? Não vou viver de ilusão, não quero isso pra mim. Vejo político subir no palco só pra ganhar um trocado, enquanto isso a maioria não tem nada no prato. Como sentir alegria se eu vejo no dia a dia alguns irmãos tirando cola, outros na marola? Movimento hip hop, sangue bom é nós que dá. Mano, Igor na levada, um a mais pra somar. Maloqueiro antissistema envolvido nesse bang. Rap nacional até a última gota de sangue. Movimento hip hop, sangue bom é nós que tá. Mano, Igor na levada, um a mais pra somar. Maloqueiro antissistema envolvido nesse bang. Aqui é o rap nacional. Eu peço a todo mundo, quem tem ouvidos me ouça. Quem passa fome é ser humano, não é boneca de louça. Aí sangue bom, se liga na missão. Se todos derem as mãos, se existisse união, seria maravilhoso, seria muito bom. Infelizmente não é assim que estamos vivendo. É tanta gente passando fome, tanta gente sofrendo. Meu Deus, eu não entendo, eu não compreendo. Como pode o ser humano ter que dormir ao relento? Mas eu sei que Jesus breve voltará. Eu acredito, sofredor, sei que Cristo vai voltar. Eu vou falar pra vocês o que eu tenho em mim, só o caminho de Deus. Vivo bem melhor assim, eu tenho Deus no coração, ela é a minha vida. Rap nacional no peito, a cicatriz da ferida. Tamo aí vivendo a vida, mesmo ela sendo sofrida. Movimento hip hop, sangue bom é nós que tá. Mano, Igor na levada, um a mais pra somar. Maloqueiro antissistema envolvido nesse bang. Rap nacional até a última gota de sangue. Movimento hip hop, sangue bom é nós que tá. Mano, Igor na levada, um a mais pra somar. Maloqueiro antissistema envolvido nesse bang. Aqui é o rap nacional. É tantos manos matando, tantos manos morrendo. Esse mundo do crime, meu Deus, eu não entendo. Até quando isso vai continuar? Até quando o mundo em guerra vai ficar? É guerra do lado de lá, guerra do lado de cá. Só se fala em violência quando isso vai acabar. O Brasil está uma tremenda anarquia. É tanta gente sem emprego, como vou ter alegria? Tanta gente sem ter um lugar pra morar, sem dinheiro e sem lar. A solução é roubar criança sem escola. Vive com saco de cola, se humilhando no farol, pedindo esmola. Eu fico revoltado com a cabeça a mil. Meu Deus, ilumina os irmãos do Brasil. A você que está me ouvindo, mano, Igor no bang. Rap nacional até a última gota de sangue. Movimento hip hop, sangue bom é nós que tá. Mano, Igor na levada, um a mais pra somar. Maloqueiro antissistema envolvido nesse bang. Rap nacional até a última gota de sangue. Movimento hip hop, sangue bom é nós que tá. Mano, Igor na levada, um a mais pra somar. Maloqueiro antissistema envolvido.